minha concertina vai ser oferecido. Ei, ei, ei, concertina tocou. O povo curtiu, Nelson Costa gostou. Ei, ei, ei, rabinho a mexer com a minha concertina. Madeira, sejam casadas ou sejam solteiras, todas gostam de acompanhar com este som dançar e assim cantar. Oh minha gente, para onde estão a olhar? Com Ruben Aguiar, com Ruben Aguiar, e eu no palco entretido a cantar, vocês sempre a dançar e vocês sempre a dançar. Oh minha gente, para onde estão a olhar? Com Ruben Aguiar, para o Ruben Aguiar, e eu no palco entretido a cantar, vocês sempre a dançar e vocês sempre a dançar. Hoje em dia vemos grandes confusões, uns invejosos, outros tristes de paixões. Eu cá não ligo, pois só quero a diversão, o amor das outras e muita animação. E as raparigas da nossa Madeira, sejam casadas ou sejam solteiras, todas gostam de acompanhar com este som dançar e assim cantar. Oh minha gente, para onde estão a olhar? Com o Ruben Aguiar, com o Ruben Aguiar, e eu no palco entretido a cantar, vocês sempre a dançar e vocês sempre a dançar. Oh minha gente, para onde estão a olhar? Para o Ruben Aguiar, para o Ruben Aguiar, e eu no palco entretido a cantar, vocês sempre a dançar e vocês sempre a dançar. Oh minha gente, para onde estão a olhar? Para o Ruben Aguiar, para o Ruben Aguiar, e eu no palco entretido a cantar, vocês sempre a dançar e vocês sempre a dançar. Oh minha gente, para onde estão a olhar? Para o Ruben Aguiar, para o Ruben Aguiar, e eu no palco entretido a cantar, vocês sempre a dançar e vocês sempre a dançar. Chora Carolina, e esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. mas às vezes é preciso. Não se deve segurar. E brilha mais um sorriso depois de desabafar. Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Também a felicidade vê-se logo no olhar. Canta o coração da gente, canta em qualquer lugar. Mas às vezes é preciso, não se deve segurar. E brilha mais um sorriso depois de desabafar. Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina. Everybody let's dance. Uh-huh, uh-huh. Now it's time to go to work. Come on. Yeah. Get your booty on the floor. With me now. Come on, come on. Show your love. Everybody. Okay, okay. Look. When the feeling takes over, you gotta move your feet. If I can't get in her heart, it's time to find another beat. Bringing that heat, it's all about the movement. You know you're looking good, keep doing what you're doing. So if love makes you happy, why stop, why care? And if she's looking good, then I might stare. And if she got a nice smile, then I'm right there. So if you're feeling what I'm feeling, put your hands in the air. Yeah, yeah. Prova de amor, o amor é só ter par mar e não ter mais nenhum. Amor, o amor é só ter pra amar e não ter mais nenhum. Amor é sonho, breve despertar. Sonha quem ama para o amor voltar. Se volta em sonho, parece real. Se real volta, é sonho abismal. Prova de amor, o amor. Mais há para dar. Amor que ri, que padece e que chora. É verdadeiro, nunca vai embora. Prova de amor, o amor é só ter pra amar e não ter mais nenhum. Prova de amor, o amor é só ter pra amar e não ter. Cadeias de amores que são, são dois amores numa só prisão, onde um coração só bate pompom. It's all about the movement. You know you're looking good. Keep doing what you're doing. So if love makes you happy, why stop? Why care? And if she's looking good, then I might stare. And if she got a nice smile, then I'm right there. So if you feel it when I'm feeling, put your hands in the air. Yeah. Prova di amore, o amore è solo un per un mai, non per mai nessun. Prova di amore, o amore è solo un per un mai, non per mai nessun. Prova di amore, o amore è solo un per un mai, non per mai nessun. Prova di amore. Ora então são 9 horas e 28 minutos na nossa rádio e espero que vocês aí desse lado estejam todos bem. Ora, para quem trabalha, boa coragem, e para quem está de férias também e que goze muito bem. Até continuamos com a música e continuamos para ver os bons coração não têm idade. Oh, 96.2. La FM en couleur. Então, 9 horas e 36 minutos e continuamos com Roberto Leal, Mulher Chorona. Eita mulher chorona, chora feito uma que se arrepende e chora. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. As malas diz que vai embora. Dali a pouco se arrepende e chora. Eita mulher chorona, chora feito uma sanfona. Arruma as malas diz que vai embora. Dali a pouco se arrepende e chora. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção. Chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Ora então, e continuamos com Nel Monteiro, Azar na Praia. E depois a seguir continuamos com José Malhoa, Morena Vem Para Cá. Banhar-nos à praia, fomos tu e eu, mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, o vestido teu, quando à noitinha nada apareceu. Banhar-nos à praia. Ora então, estão à escuta de Rádio Arco-Íris 96.2 ao Leão, a melhor rádio da música portuguesa. Apresentada às terças-feiras por Lourenço. Saímos dali, eu em troco nu, tu em biquíni. Não tinha dinheiro, carro também não. Víamos a pé, fizemos serão. Muito envergonhado, saímos dali, eu em troco nu. Ora então, estão à escuta da emissão A Música é Vossa. Víamos a pé, fizemos serão. Tinha muita frita a gritar. Como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de ir embora? Com as peninhas todas à mostra e os merluinhos quase de fora. Como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de ir embora? Com as peninhas todas à mostra e os merluinhos quase de fora. Aconteceu a minha camisa, o vestido teu, quando à noitinha nada apareceu. Banhar-nos à praia, fomos tu e eu, mas que grande bronca nos aconteceu. A minha camisa, o vestido teu, quando à noitinha nada apareceu. Muito envergonhado, saímos dali, eu em troco nu, tu em biquíni. Não tinha dinheiro, carro também não. Víamos a pé, fizemos serão. Muito envergonhado, saímos dali. Eu em troco nu, tu em biquíni. Não tinha dinheiro, carro também não. Víamos a pé, fizemos serão. E ela coitadinha muita aflita gritava.

e foi no pé dela. A menina me falou, mas pra cima das canelas. Eu fui parpando, eu parpei, foi no joelho. A menina me falou, é pra cima, um par mineiro. Eu fui parpando, eu parpei, foi no pescoço. A menina me falou, mas pra baixo é dois caroços. Eu parpei, foi nos peitinhos. A menina me falou, mas pra baixo é um buraquinho. Eu fui parpando, eu fui parpando. Eu parpei, foi no umbigo. A menina me falou, mas pra baixo é um perigo. Eu fui parpando, eu fui parpando. Eu parpei, foi na virilha. A menina me falou, mas pro lado é uma fria. Foi no pé dela, a menina me falou, mas pra cima das canelas. Eu fui parpando, eu fui parpando. Eu parpei, foi no joelho. A menina me falou, é pra cima, um par mineiro. Eu fui parpando, eu fui parpando. Eu parpei, foi no pescoço. A menina me falou, mas pra baixo é dois caroços. Eu parpei, foi nos peitinhos. A menina me falou, mas pra baixo é um buraquinho. Eu fui parpando, eu fui parpando. Eu parpei, foi no umbigo. A menina me falou, mas pra baixo é um perigo. Eu fui parpando, eu fui parpando. Eu parpei bem de mansinho. A menina me falou, vai parpando com carinho. Vou roubar a noiva do altar. Ora, então continuamos com José Malhoa, vou roubar a noiva no altar. E depois continuamos com Agatha, dançando sozinha. Ora, 9:50, espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Desde criança que eu sou louco por ela, mas o pai dela sempre foi contra o namoro. Passaram anos, sempre tive a esperança de pôr no dedo dela uma aliança de ouro. Há poucos dias que eu soube da notícia que o pai dela arrumou-lhe casamento. Esse maldito arranjou um homem rico e não importa se ela tem sentimento. Esse maldito arranjou um homem rico e não importa se ela tem sentimento. Eu vou roubar a noiva do altar. Se ela não casar comigo, com outro não vai casar. Eu vou roubar a noiva do altar. Se ela não casar comigo, com outro não vai casar. Desde criança que eu sou louco por ela, mas o pai dela sempre foi contra o namoro. Passaram anos, sempre tive a esperança de pôr no dedo dela uma aliança de ouro. Há poucos dias que eu soube da notícia que o pai dela arrumou-lhe casamento. Esse maldito arranjou um homem rico e não importa se ela tem sentimento. Esse maldito arranjou um homem rico e não importa se ela tem sentimento. Eu vou roubar a noiva do altar. Se ela não casar comigo, com outro não vai casar. Eu vou roubar a noiva do altar. Se ela não casar comigo, com outro não vai casar.

Hoje em dia a vida não está fácil. Eu tive que mudar de profissão. Como guru já não me safava, eu fui tirar o curso de artesão. E quando eu cheguei à escola, a professora ficou a olhar para o meu martelo que é tão bonito. Ela ensinou-me logo a martelar. Ai, dou a martelada, pum, pum, pum. Só ouço a professora elogiar o meu martelo. Ai, dou a martelada, pum, pum, pum. Até ela já disse, ai, que martelo tão belo. Ai, dou a martelada, pum, pum, pum. Só ouço a professora elogiar o meu martelo. Ai, dou a martelada, pum, pum, pum. Até ela já disse, ai, que martelo tão belo. E agora eu já tenho o curso e fui tirado com distinção. A professora também me ensinou como manter o martelo na mão. E hoje em dia até a vizinha tenho prazer em ajudar. E quando o marido dela não está, vou lá à casa também martelar. Ai, dou a martelada, pum, pum, pum. Só ouço a professora elogiar o meu martelo. Ai, dou a martelada, pum, pum, pum. Até ela já disse, ai, que martelo tão belo. Ai, dou a martelada, pum, pum, pum. Só ouço a professora elogiar o meu martelo. Ai, dou a martelada, pum, pum, pum. Até ela já disse, ai, que martelo tão belo. O meu martelo, ai, dou a martelada, pum, pum, pum. Até ela já disse, ai, que martelo tão belo. Ai, dou a martelada, pum, pum, pum. Só ouço a professora elogiar o meu martelo. Ai, dou a martelada, pum, pum, pum. Até ela já disse, ai, que martelo tão belo. Ai, dou a martelada, pum, pum, pum. Só ouço a professora elogiar o meu martelo. Ai, dou a martelada, pum, pum, pum. Até ela já disse, ai, que martelo tão belo. Ai, dou a martelada, pum, pum, pum. Só ouço a professora elogiar. Ora, são 10 horas e 1 minuto, pois estamos a passar já na nossa primeira hora do nosso programa. Pois, como passa depressa, estamos e vamos entrar na segunda hora com o artista, a minha sogra. Espero que estejam todos bem aí desse lado. Enganou-me direitinho, me chamando de filhinho, meu querido, meu amor. No começo acreditei, mas logo vi, me enganei, o meu sonho se acabou. Foi sabotar as alianças, mau humor, desconfiança, foi assim que me tratou. Que cruel a minha sogra, preferiu uma cobra ou um filme de terror. Eu quero bem a minha sogra, quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe de mim, eu quero sim. Que escabela e jararaca ou qualquer tipo de cobra, trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra, eu quero sim. Quero ela sem se intrometer, eu quero sim. Se tu achas que é coitada, tão bem ela embrulhada de presente para ti. Este é o hino de todos os genros de Portugal. Sim, porque eu quero bem a minha sogra. Se é para mentir, mentiu. Se eu ralho com as crianças, me critica sempre a mansa, me chamando de animal. Animal. Se eu ralho com a mulher, mete a boca, mete os pés. Minha filha casou mal. Não aguento este tormento, afinal dou o sustento para a megera do meu lar. Abra o olho, meu irmão, que sem sogra para incomodar. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, eu quero sim. Que escavela em xararaca ou qualquer tipo de cobra, trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela sem se intrometer. Eu quero sim, eu quero sim. Se tu achas que é coitada, toma ela embrulhada de presente para ti. Quando a minha sogra morrer, vou estar a trabalhar. O meu patrão vai-me querer à folga. Eu vou dizer que não. Primeiro o trabalho e depois a diversão. Eu quero bem a minha sogra. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, eu quero sim. Que escavela em xararaca ou qualquer tipo de cobra, trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela sem se intrometer. Eu quero sim, eu quero sim. Se tu achas que é coitada, toma ela embrulhada de presente para ti. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela longe de mim. Eu quero sim, eu quero sim. Cascavela e xararaca ou qualquer tipo de cobra, trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela sem se intrometer. Eu quero sim, eu quero sim. Se tu achas que é coitada, toma ela embrulhada de presente. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Provoca com o dedo na boca. Ela sabe que eu gosto assim. Chega no meu ouvido, diz que tira o vestido e esta noite vai dançar pra mim. Ela empina o bumbum e começa a mexer. Que dança louca no meu corpo, só dá prazer. Vai acima e vai abaixo, treme, treme sem parar. Em Marrakech, hoje vou te amar. Ela empina, empina, empina em Marrakech. Ela dança, dança, dança em Marrakech. E ela é louca, louca, é louca em Marrakech. Ela empina, empina, empina em Marrakech. Em Marrakech, queix, queix. Empina e depois mexe. Em Marrakech, queix, queix. Empina e depois mexe. Em Marrakech. A marca do biquíni reduzido. Se ela empina e mexe, fico queio. Ela faz de mim o seu escravo apetecido. Sei que hoje de mim não terá dor. Ela empina o bumbum e começa a mexer. Que dança louca no meu corpo, só dá prazer. Vai acima e vai abaixo, treme, treme sem parar. Em Marrakech, hoje vou te amar. Ela empina, empina, empina em Marrakech. Ela dança, dança, dança em Marrakech. E ela é louca, louca, é louca em Marrakech. Ela empina, empina, empina em Marrakech. Em Marrakech, queix, queix. Empina e depois mexe. Em Marrakech, queix, queix. Empina e depois mexe. Em Marrakech. Que dança louca no meu corpo, só dá prazer. Vai acima e vai abaixo, treme, treme sem parar. Em Marrakech, hoje vou te amar. Ela empina, empina, empina em Marrakech. Ela dança, dança, dança em Marrakech. E ela é louca, louca, é louca em Marrakech. Ela empina, empina, empina em Marrakech. Em Marrakech, queix, queix. Empina e depois mexe. Em Marrakech, queix, queix. Empina e depois mexe.

teu corpinho. Daria tudo que tenho para tocar no teu corpinho. Vocês já viram, amigos, como o destino me enguiça, mas que mal fiz eu a Deus para gramar este linguiça. Mas que mal fiz eu a Deus para gramar este linguiça. Eu sou magro, bem sei, e até por essa razão, para descansar os meus ossos, ganhas um bom colchão. Para descansar os meus ossos, ganhas um bom colchão. Engrinhas, toma cuidado, se me puxas pelos cordéis, como tu já és farinha, ainda te faço em pastéis. Hoje levei uma tampa, não resultou ser mateiro. Hoje levei uma tampa, não resultou ser mateiro. E lá vou eu para casa, agarrar-me ao travesseiro. Ora, então são 10 horas e 25 minutos e tenho aqui mais uma dedicatória para fazer, que é da parte da Sra. Teresa, que deu para passar um discozinho para o seu pai e para todos, animadores e tudo, e bom, e todos da comissão da rádio. Então, da minha parte, muito obrigado, e vou passar então aqui uma canção do Teixeirinha, Amor da Mãe. Então vamos ouvir. Sua mãezinha, pra não sofrer como eu. 9 anos tive a minha, veio a morte e recolheu. Amiguinho, sofri tanto depois que mamãe morreu. Amor de mãe é tão puro, claro como a luz do dia, puro como o amor de Deus, filho da Virgem Maria. Entrei a sua mãezinha, cante com muita alegria, eu cantarei com a tristeza. Não tenho a mãe que eu queria. Esta joia querida nos corações dos bons filhos, mãe, não serás esquecida. Seu santo nome ilumina nós na estrada da vida, consola o filho aflito numa batalha perdida. Ao despedir-me cantando, vou repetir novamente este santo amor de mãe que o meu coração sente. Viverás dentro de mim, amarei eternamente

juizinho nos passos que dás. Sopas de vinho dão-te mais gás. Tem juizinho nos passos que dás. Sopas de vinho dão-te mais gás. Juizinho nos passos que dás, sopas de vinho dão mais gás. Tem juizinho nos passos que dás, sopas de vinho dão mais gás. Sopas de vinho não é de vento. Continuei a cantar. Então são 10 horas e 41 minutos e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Ora, então tenho aqui mais um disco pedido que é da parte de Eduardo Teixeira para todos os seus colegas que o conhecem e não esquecendo António Lourenço. Então eu vou passar aqui uma cançãozinha que é do conjunto Maria Albertina, O Imigrante. Então, muita coragem, porque eles pegaram, quase a bem dizer, todos ontem o trabalho, e as férias acabaram, e agora, para o ano, se Deus quiser, é que a gente poderá ter algumas. Hein? Então, muita coragem. Ora, então são 10 horas e 46 minutos na nossa rádio Arco-Íris e a vossa também. Ora, então eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte do Sr. Saruga para todos os seus colegas de Châteauneuf-sur-Loire e não esquecendo o animador. Ora, então, da minha parte, muito obrigado. E então ele pediu-me para passarem uma canção que é muito bonita e que já não passava há um bocadinho de tempo. Então vou passar Jorge Loureiro, Mãe Abandonada. Então ouçam bem esta canção. Não embaidece ninguém. Voz e despicar sentir como eu fiquei tão bem. Conta a história de uma mãe que na vida tanto lutou, ficou viúva tão jovem e três filhinhos criou para lhe dar um bom futuro. Fartou-se de trabalhar e os três filhos queridos ela conseguiu formar. O mais novo deu engenheiro, no do meio o senhor doutor e o seu filho mais velho que a mãe deu em professor. Mulher de fibra e coragem, os braços nunca baixou, fazendo sua própria casa juntou. Mas tudo se complicou e o pior está para vir quando o filho lhe falou para ela repartir. Repartir bens e dinheiro que outrora ela juntou por causa dessas partilhas. Foi que tudo começou, ficando promessa feita, olhar por ela até a morte. Mal sabia a sujeita, queria ter tão pouca sorte. Enquanto ela podia andar, veio a primeira doença, foram levá-la a um lar. E depois de lá estar, naquele lar internada, à espera que um dia um filho aquela mãe visitava, sempre a olhar para a janela, mas nunca aparecia nada. Mas esta pobre coitada, no dia 5 de agosto, com saudades de seus filhos, de desgosto. Mas será que estes filhos no mundo andaram bem, não saber que por sua causa morre sua pobre mãe? Aqui fica o meu pedido a quem tem os pais no ar, aqui fica o meu pedido a quem tem os pais no ar, para não vos arrepender, por favor vão-nos buscar. Para não vos arrepender, por favor vão-nos buscar. Ora, pois é, é assim, e é verdade o que ele diz. Enquanto a gente tem os pais, a gente tem que os estimar. Depois já é um bocado tarde, não é? Ora, então são 10 horas e 51 minutos e continuamos com muita música. Ora, então continuamos com o Ruizinho da Penacova a receber um convite na casa da Joaquim. Olha, se tem sorte, tem convites. Raparigas, ao menos marco-lhe convites. E eu recebi um convite para passar uma noitada na casa de uma viúva que já estava reformada, mas tinha uma filha boa que era dessa que eu gostava. Preparei-me então depois acaba e eras a chegar o momento que acaba. Sentado à beira do fogo, tem que ser. Sentindo o peso da idade, tão triste o velho tropeiro, quase morto de saudade. 80 anos nas costas, sempre lidou com boiada, mas nunca em suas andanças deixou um boi na estrada. Agora não pode mais, seu corpo velho cansado, às vezes fica caducando, começa a gritar com o gado: eira boi, eira boiada, se assusta e recobra o sentido, de novo fica calado. Este velho de 80, muito pra mim representa, ouça o meu verso rimado. Tropeiro velho que tanta tristeza esconde o rosto na aba do chapéu, olhos cravados no fogo do chão. Ora então, são 11 horas e um minuto, vamos entrar na última hora do nosso programa, em que estamos com Teixeirinha. E daqui a pouco vou-vos deixar com uma página de público. Des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements, traitements de toiture, choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans, téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Pam, pam.

demais. O céu pra mim não tem nenhuma cor. Agora sei que estou sozinho. Agora estou sem seu carinho. E minha vida não tem mais valor. Vimos de ouvir o Leonardo, uma lágrima que foi pedido da parte da Madame Pinheiro para a sua filha Elizabeth, e não esquecendo todos os doentinhos. Então são 11 horas e 13 minutos e continuamos com a música. Até continuamos com a música até ao meio-dia, com muita alegria e boa coragem para quem trabalha e para quem está de férias também ainda. Ora, aí vamos à música. Stop. Então são 11 horas e 18 minutos. Eu tenho aqui mais uma dedicatória a passar, que é da parte de Maria para o seu cupã Alberto, que lhe deseja um bom dia de trabalho e que tenha muita, muita coragem. Até vou-lhe passar aqui um disco que tem pelo título Marco Paulo, Amor Sem Limites. Passa, mas no peito o amor permanece. E em qualquer momento longe é demais, a saudade atormenta. Qualquer minuto perto é bom demais, e o amor só aumenta. Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito, o tipo que se tem e não se sabe se cabe no peito. Mas eu é pra eternidade. Vivo por ela, ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Pois então, vimos de ouvir Marco Paulo, Amor Sem Limites, que foi pedido de Maria para Alberto, que lhe deseja um ótimo dia de trabalho. Então, e continuamos com a música e vamos continuar com Banda Lusa, Adeus Solidão. Eu já sofri e até chorei. nunca mais quero lembrar daquilo que passou. Sei que esse amor irá fazer então, e continuamos com Jorge Ferreira, tristezas aqui não há, aqui na nossa Rádio Arco-Íris não há tristeza, só há alegria com a boa música, então vamos ouvir. Xonanô, xonanô, alegria que reinou, xananá, xananá, e tristeza aqui não há, xonanô, xonanô, alegria que reinou, xananá, xananá, e tristeza aqui não há. Quem cá vier e entrar neste bailão, nesta alegria de mil sorrisos no ar, entra cheada de um bater de pés no chão, se aguente forte que a noite vai transpirar. Os mil amores que despertam mil paixões, a festa rija sem tendência de parar. O colorido e muitas animações, é festa que só português sabe dar. Xonanô, xonanô, alegria que reinou, xananá, xananá, e tristeza que não há. Xonanô, xonanô, alegria que reinou, xananá, xananá, e tristeza que não há. A noite avança e já quase o dia vem, horas têm horas e ninguém arreda o pé. Aí tudo baila, todo mundo vai e vem, baila Maria, baila António, baila Zé. Os mil amores que despertam mil paixões, a festa rija sem tendência de parar. O colorido e muitas animações, é festa que só português sabe dar. Xonanô, xonanô, alegria que reinou, xananá, xananá, e tristeza. queres estar comigo? Para não haver erro, faz o que eu te digo. Todos os dias não pode faltar. Entre nós a frase eu estou-te a amar. Entre nós nada pode ser escondido. E só uma coisa para mim é proibido. É proibido, é proibido. É proibido não se falar de amor. É proibido, é proibido. É proibido não se falar de amor. Eu te amo, eu te quero. A toda hora eu quero ouvir. Eu te desejo, tu me enlouqueces. A toda hora eu quero ouvir. Se até o sol não passa um dia sem nascer, por que razão do amor vamos esquecer? Todos os dias temos que falar. Eu estou-te a amar. Entre nós nada pode ser escondido. E só uma coisa para mim é proibido. É proibido, é proibido. É proibido não se falar de amor. É proibido, é proibido. É proibido não se falar de amor. Eu te amo, eu te quero. A toda hora eu quero ouvir. Eu te desejo, tu me enlouqueces. A toda hora eu quero ouvir. É proibido, é proibido. É proibido não se falar de amor. É proibido, é proibido. É proibido não se falar de amor. Eu te amo, eu te quero. A toda hora eu quero ouvir. Eu te desejo, tu me enlouqueces. A toda hora eu quero ouvir. É proibido, é proibido. É proibido não se falar de amor. É proibido, é proibido. É proibido não se falar de amor. Eu te amo, eu te quero. A toda hora eu quero ouvir. Eu te desejo, tu me enlouqueces. A toda hora eu quero ouvir. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. Trabalho duro para dar tudo o que ela quer, mas ela nunca dá valor no que eu faço. Carro de luxo, joias caras dei para ela. Hoje de mim quando eu quero um abraço. Fazer amor ela não quer nem saber. Já não aguento essa falta de carinho. Hoje eu quero uma mulher para me amar. Custa o preço que custar, eu não vou dormir sozinho. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. E se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na gandaia. Se lá em casa estou sendo mal amado, sou obrigado a buscar amor lá fora. Se a mulher que eu amo não me quer, eu vou onde tem muitas que me adoram. Por uma noite ela vai ficar sozinha. Volto para casa quando amanhecer o dia. E num instante que ela me perguntar, a

está. Sonho lindo que acabou. Bate forte o coração. Só saudade me deixou. Felizes ao teu lado eu passei. Hoje eu recordei como é bom lembrar. Saudade dói no peito, eu fico a pensar. Tô contando as horas pra te encontrar. Olhos verdes, onde estão? Sonho lindo que acabou. Bate forte coração, só saudade me deixou. Olhos verdes, onde estão? Sonho lindo que acabou. Bate forte coração, só saudade me deixou.

o seu olhar de desgosto e só me enganava. Aos poucos fui cansando e fui tentando te esquecer. E hoje sou feliz porque consegui voltar a viver. E hoje sou feliz porque consegui voltar a viver. E agora chora e até implora, mas nada a ver. Já passou da hora e agora não amo mais você. Amando escondido, amor proibido, ela tentou fazer. O coração magoado, no peito apaixonado, cansou de sofrer. O coração magoado, no peito apaixonado, cansou de sofrer. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur, en couleur. Pois é, minha gente, estamos a 7 minutos do fim da nossa emissão. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã. E então, até lá, até ao meio-dia, ainda continuamos com música. Mas espero que vocês fossem dos seus agrados. Até que continuamos com música. O bicho Irene Costa. Seu cabelo espalha sua magia pelo ar. Ele vai te encontrar esperando que o destino revele, enfim, os segredos que tem pra te contar. Há tanto tempo que eu te quero do meu lado, nossos caminhos não há. Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim. Aquele grito que era preso na garganta se transformou e a nossa vibração é tanta. Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor. Seu cabelo espalha sua magia pelo ar. Ele vai te encontrar esperando que o destino revele, enfim, os segredos que tem pra te contar. Há tanto tempo que eu te quero do meu lado, nossos caminhos não há. Se cruzado, meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra mim. Aquele grito que era preso na garganta se transformou e a nossa vibração é tanta. Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor é o bicho, vou te devorar. Esta canção que estamos a ouvir é dedicada da minha parte para toda a gente que me telefonou e para todos os doentes e para todos que trabalham, todos que estejam de férias e para toda a gente que ouve a nossa rádio, a Rádio Arco-Íris 96.2. E então daqui a pouco vou-vos deixar e desejo que vocês passem um fim de um ótimo dia de terça-feira, dia 3 de setembro de 2019. E cá estarei então às suas escutas na mesma sexta-feira, se Deus quiser, das 9 ao meio-dia. Então, até lá, vocês gozem bem e bom apetite a toda a gente. E até já. A parceira, a todos e a parceira, com quem hoje vou cantar umas quadras à maneira. Aqui com esta minhota, aqui com esta minhota, que gosto e não receio, que gosto e não receio. Mas se ela for marota, eu vou ser maroto e meio. Não vou concordar consigo, não vou concordar consigo. Gosto é do tradicional, gosto é do tradicional. Só que aqui o meu amigo já não deve de ter pedal. Por falar do tradicional, que é feito lá no Minho. Diapasão Mix, Mix, Diapasão Mix, Mix, Diapasão Mix, Mix, Diapasão Mix. Ora, pois então é assim que eu acabo mais uma emissão A Música é Vossa, nesta terça-feira, 3 de setembro de 2019. Então, espero que vocês passem um ótimo dia, até sexta-feira, que é o que eu desejo a todos. Então, até lá, muito obrigado de estar à nossa escuta e bom apetite a todos. Então, até sexta-feira. Estarei aqui então com a emissão o fim de semana à porta. Ora, então, muito boa tarde e até sexta-feira, se Deus quiser. Vamos deixar com a RTP Internacional para vocês escutar algumas notícias de lá de baixo. A confiança no apuramento direto para o europeu do próximo ano, Ruben Neves diz que o grupo vai à procura da vitória nos próximos.